Estamos chegando com o Pretinho Básico, 6 da tarde ao vivo para todo o sul do Brasil. Bicho tá pegando na rua, meu irmão. Bicho tá pegando. O Big é preço baixo todo dia. Da Milera Moda está nas ruas. O Pretinho Básico tá chegando de agora até as 19 horas. Nós vamos entreter a audiência da grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Não é mesmo, Mr. P? Sim. Mr. P, que adora uma balinha. Hein, Mr. P? Eu tô botando aqui um monte no bolso. Que maravilha. Fala, Cajazinho. E aí, beleza? Boa tarde. Que beleza. Só vai sexta-feira. Não, não, quarta hoje. É. Fala, Porazinho. Oi, sou o Jô. Sou o Jô. Tá uma loucura mesmo, seu Alexandre. É uma loucura, cara. A Zona Sul já está parada, cavalhada, a BR-116 nos dois sentidos. Tá uma doideira. O Freeway já tem 60 carros por minuto. É, que loucura. No pedágio, a BR-101 Sul, no sul de Santa Catarina, também tá já bastante congestionada. É verdade. Quer dizer, o bicho tá pegando, as cidades estarão vazias e, ao que tudo indica, o litoral e a serra estará bombando neste final de semana, no sul do Brasil. Mas tá bom pra passear na cidade, né, Magnata? Bom, é mais ou menos, né, porque em função da segurança pública, né, quando esvazia muito a cidade, isso, né? É que aparece... Tem enfim, a oportunidade de alguém. Eu já tomei várias ruins na pracinha aqui na frente. Exatamente. Várias ruins. Mas também, né, Paulo? O cara fica ali, pô, melhor pôr do sol de Porto Alegre, mano. É, verdade. Sem dúvida. Tá bem, Maurício Amaral, tudo bem aí? Tudo bem, BR-116 em Porto Alegre, movimento intenso no sentido interior capital ainda fluindo, mas sentido capital interior parado. Paradinho. O Alcemar veio agora há pouco de Esteio, né, Alcemar? É Esteio. Tá, como é que tá a BR ali? Tá complicado mesmo. A situação complicada. Apagou a Belina, foi o arroz. Apagou a Belina? Quase apanhei. Verdade. Quase apanhei. Eu que causei. E aí, o que que fez? Deixou o carro lá e veio a pé? Deixei minha pé. Ah, deixou lá, tranquilo. O Adão tá dentro da Belina, então tá bem, tá tudo certo. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, vamos juntos aqui com os destaques do Clique RBS. 8 pessoas fugiram da penitenciária de Floripa na madruga desta quarta. Opa! Os detentos estavam no centro de observação e triagem, local onde aguardavam a condenação. Fizeram buracos nas celas, que nesse espaço são containers adaptados. Ah, que bom. Ou seja, eles serraram o container, aquela lata, né? Acho que aquilo é lata, ferro, sei lá, eu o quê. Ferro, deve ser ferro. E fugiram em direção a um matagal que fica perto da penitenciária. Fugiram pra passar Páscoa com a família, né, cara? Vamos voltar segunda-feira. Comer um bacalhau com a família. Vamos voltar segunda-feira, não se preocupem. Por falar nisso, em Páscoa, o ovo de Páscoa está 10% mais caro. A pesquisa foi realizada em 7 cidades brasileiras e o ovo que mais subiu de preço de um ano pro outro foi o tamanho 21, que é aquele ovo de aproximadamente meio quilo. Glorioso 21. Conhece o ovo de meio quilo, Mr. P? Não conheço. Eu conheço. Vai, eu posso ser repórter, então, pra te apresentar. Ah, é? Eu tô com ovo ali. É que nessa pergunta o cara não tem escapatória. Se dizer conheço. Quem tava falando meio quilo? Eu tô com um ovo de meio quilo ali. Ovinho de meio quilo, é mesmo, Paulo? Eu trouxe pra ti. Esse ovinho de meio quilo? Trouxe pra ti, Magnata. Mas eu não tô comendo tanto chocolate. Não tá comendo chocolatinho, mas meio amargo. Ah, meio amargo, tô. 70% cacau, hein? Aí é mais de meio amargo. 70% cacau, Magnata. Agora, trouxe de louco. No interior dizem que se a pessoa tá com esse ovo de meio quilo, tá com cachumba. Recolheu a cachumba. Bom, então aqui, ó, esse de aproximadamente 500 gramas, o ovo 21, tamanho 21, aumentou 14%. Em seguida, o tamanho 15, que é o de 250 gramas, que subiu para R$21. Credo! Fazendo pesquisa entre diferentes marcas, é possível encontrar, obviamente, diferentes pesos e preços de um fabricante para outro. O ovo de número 15, por exemplo, tem pesos que variam entre 180 e 240 gramas. Mas como isso? A diferença de peso que corresponde a quase um terço do produto. Barbaridade. Também a disparidade entre os preços pode chegar a 40% do valor do ovo em questão. No caso, o de Páscoa. Tu tem a letra boa, Alcemar? Aí tá boa. É? Tem. Escreve Feliz Páscoa, meus. Tu tem tinta? Tu tem tinta? Eu vi aquele com amendoim dentro. Tu tem tinta? Escreve feliz canetinha, Páscoa. Canetinha, escreve com canetinha. Com tinta? Ninguém tem tinta pra não, pintar? Não, é canetinha, canetinha. Quer pintar os ovos? Canetinha, vai com canetinha. Previsão do tempo para o feriadão. Ai, agora eu quero ver. Na quinta-feira, o popular amanhã, o tempo vai ser muito instável. Com chuva a qualquer hora do dia, cara. Piscou, pode chover amanhã. Os ventos podem chegar a 80 km por hora, portanto, estarão dentro da velocidade permitida. Não, mas depende. Na zona urbana não, né? Ah, na zona urbana não. Vão tomar multa. Tem toda a razão, Maurício. Os termômetros não passam dos 26 graus amanhã. Tá na sexta-feira ocorrem aberturas de sol já de manhã cedinho. Opa! De tarde os termômetros disparam. A máxima chega perto dos 30 e volta a chover no fim de tarde de sexta-feira. Mas que confusão. Com enorme risco de temporais. Mas que confusão. Pelo choque, né, das temperaturas, né, da massa de ar frio que vem vindo com o calorão que tá. Então é possível que tenhamos temporais aqui no sul do país. É no verdade. Sábado, a frente fria avança e chove a qualquer hora e a temperatura começa a cair devido ao avanço de uma massa de ar polar ingressante. No domingo, ainda chove fraco, mas a massa de ar polar vai deixar o tempo firme e o sol vai voltar a brilhar ali por volta das 5 da tarde, quando a galera já estiver pegando a freeway pra voltar pra casa. Domingo de manhã que já tem. Ah, domingo de manhã. Ah, que bom então. Apesar do sol, os ventos frios vão deixar a sensação térmica baixa no domingo. Eu vou ter que pegar o caderno emprestado de alguém, porque eu só consegui copiar até a metade. Até a quinta de noite. Não, precisava copiar. É. Não, bastava prestar atenção. Puta, mas esse é o meu problema. Não consegue, né? Não consigo prestar atenção. Não, aliás, nem tu, nem ninguém aqui consegue prestar atenção em nada do que não, se fala. Não, é verdade. Pergunta como é que vai estar o tempo em qualquer dia desse. Então eu vou te perguntar agora. Pergunte. Como é que vai estar o tempo, KG? Na tempo no sábado, no sábado. Isso, no vai sábado. Estar instável com aberturas de momentos de estabilidade. É, né? Vai estar instável com momentos de estabilidade. E a temperatura e aberturas de sol. Ah? Eu parei casualmente, naquela parte ali do justamente no sábado a frente fria avança e chove a qualquer hora do dia. E sim, não abre nada, não abre sol. Não, vai abrir o solzinho, vai se abrir sim. Não vai nada. Mas na sexta vai dar uma chuvida também. Bom, eu parei cara. Eram esses os destaques comentados. Fala, Porozinho. Não, é que eu parei, eu ia dar uma explicação, mas pois eu parei naquela parte do choque das massas. Certo. O choque da massa. Choque da massa, né, Magnata? Choque da massa. Acabei parando ali, aí me perdi depois da explicação, professor. Tá bem? Passa um xerox pra gente? Eu vou botar no site. Bota no site. O último polígrafo eu não comprei. Pois é, eu também mandou não. Mandou eu pegar lá na biblioteca, eu não fiquei fui. Fiquei de comprar, de pegar pro KG, não peguei. Bom, também. Os dois já chegaram atrasados, de cabelo molhado, e os dois vêm do Alegrete. É 50 pila de cada um, do Potter e da Estrela Móvel, do Pretinho Básico, das 18 horas desta quarta-feira. Neto Fagundes! Eu falei pro Luciano que não dá pra vir a cavalo, querido. Não dá. O trânsito tá horrível pra cavalo. Horrível pra cavalo. Mas só pra cavalo. Ande a cavalo. Hoje tá melhor pra cavalo. Ande a cavalo. Hoje tá melhor pra cavalo. Mas a lomba não é fácil, gente. A Silveiro pra cima, a cavalo não é fácil. Não é fácil a Silveiro cima. Eu voltei umas três vezes até o Moacir ali, querido. Tava lá em cima, quase voltei. E o cavalo voltou, o cavalinho voltou, e voltou o cavalinho. Tá aí, meu compadre, tá tudo bem contigo? Tá na hora. Hã? Tá na hora. Não começa. Tá na hora. Não apressa, não apressa. Tá conversando, ele quer enrolar pra não ter os fatos do dia, eu conheço. Cara, não faz assim, cara. Não é assim, cara. Não. Boa, compadre, diz pra ele. É legal não contar também as coisas que acontecem, né? Porque ele já tá se metendo num negócio que é pessoal. Queria te perguntar, e aí, tá tudo bem, compadre? Tudo, graças a Deus, cara, tranquilo, muito feliz. Muito feliz? Cara, eu tô muito feliz. Compartilha com a gente. Amaral, eu mantenho o diálogo, cara, durante 2 minutos, assim, mais ou menos. Na verdade, toda vez que eu venho aqui, eu venho pra compartilhar a minha alegria, né? Boa, meu compadre. Eu sou um cara feliz, cara. Tu imagina agora a quantidade de gente que tá nos ouvindo. Queria saber como é que foi a tarde de Neto Fagundes. Cara, de quem? De quem? Neto Fagundes. Ah, tá. Provavelmente tem nos fatos do dia a tarde de Neto Fagundes. É mesmo? Será não que não vai sabe? Ter? Não sabe. Ah, então vamos ao que segue, KG. Vai, atola, vai, KG. Vai, no dia! Fatos do dia. dia no Pretinho Básico com Cachê. O Platos do dia de hoje vai para Fabrício Granzotto. Grande abraço, Fabrício. Nosso ouvinte, Granzotto, lá de Camboriú, que tá sempre mandando uns e-mails bacanas. Oh, né? Cara, conheço ele lá de Camboriú, cara. Gente fina, cara. 9h33, Débora Seco malha em academia no Rio de Janeiro. Muito bem, muito bem. Tá puro supino a Débora Seco, né? O que é supino? Ah, o Fedex sabe, eu não sei. Que é um exercício pro peito, cara. Hã? Supino é um exercício. Ela botou bastante. Vem da palavra grega sups, que quer dizer peito. E pino, que eu tenho o que fazer com ele. 10h51, Luana Piovani caminha pelo calçadão do Leblon. Ela só caminha. Ela só caminha. Só caminha. É, chegou pé de é uma das que mais caminha. Ela só caminha, ela não corre, ela só caminha. Não, ela corre também. Matéria de atriz é a que mais caminha. 12h06, Gael Garcia Bernal alerta para a conservação do meio ambiente. Maravilhoso. Maravilhoso. Como é que ele fez isso? Ele parou. Pessoal, olha, vamos conservar o meio ambiente. Parece que foi assim, na hora do almoço. Maravilhoso. Quer ver como é que se... Vou colocar um pouco de cultura no meio dos fatos do dia. Coloque. Olha só que coisa linda isso aqui. Conheci um projeto chamado Centro de Recondicionamento de Computadores. Os caça-níqueis são máquinas de computador. É. Dentro daquela coisa é um computador. Sim. E aí é proibido. Ah, e aí eles são apreendidos e são mandados lá para Sesmar, que fica na zona norte de Porto Alegre. E aí pessoas em condições sociais não tão legais assim, crianças, adolescentes, trabalham para montar novos computadores que são colocados nas escolas, em associações e tudo mais. Uhum. E eles, além de receber os caça-níqueis que viram computadores e tudo mais, de robótica, eles fazem um monte de coisa lá de tecnológica, eles também aceitam doações de computadores velhos. Que legal. E é um projeto sensacional, vocês vão ver no Patrola, cara, a matéria. Muito legal. Quem tem computador velho em casa, que tá enchendo o saco, tela, teclado, mouse, qualquer coisa, a gurizada abre, retrabalha tudo, liga pra 51-388-2300. Repita. 3088-2300-51 é um projeto absolutamente maravilhoso. O cara conhece. Posso pensa dar uma assim, dica? Ó, muito bom. Pensa assim, ó. O mundo ainda tem saída, cara. Tem muita gente boa nesse mundo. Aliás, a grande maioria é muito legal, né? É, verdade. E esse aqui é um projeto sensacional. Parabéns ao Fabiano e toda a rapaziada de lá. Posso dar uma dica? Pode. Pode colocar no blog do Pretinho esse serviço aí, porque muita gente acessa. Aliás, muita gente acessa. Todo mundo tem que acessar o blog do Pretinho de um computador. Daqui a pouco o cara tá lá, pô, é mesmo, tem meu computador velho lá e tal, vou chamar a galera, entendeu? Então bota. E é um dos grandes problemas o que fazer com o computador, né? Sim, sim. É verdade, o que a gente deixa de lado, né? Cara, você tem que ver as montanhas de máquina caça-níquel. É inacreditável. É, montanhas, assim, montanhas mesmo, de 10 metros de altura. Sobe empilhados. Lá, empilhados, assim. E tem um monte no cais do Porto. Isso só em Porto Alegre. Imagina todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí a burocracia não faz com que chegue rápido lá os computadores e sejam desmontados para depois ser reutilizados em escolas e tudo mais, né? É sempre assim, a burocracia. Sabe que eu fiquei impressionado? Eu sei que estamos interferindo nos fatos do dia, mas eu fiquei impressionado. Não tem pressa, porra. Que eu vi uma matéria no Fantástico esses dias de um caso de um menino haitiano que veio parar no Brasil. É um negócio assim de tráfico internacional de pessoas, mas esse menino veio parar no Brasil. E aí, a mãe dele tá na Guiana Francesa. O cara da Guiana Francesa, que administra lá a Guiana, que é um francês, com um simples telefonema, ele resolveu a questão. Mas um simples telefonema. E aí. No Brasil, o guri vai ter que esperar pelo menos mais uns 50 dias pra ir pra Goiânia, sabe? Por causa da burocracia, né? E é assim que as coisas acontecem aqui. O repórter comunicou ao governo, né, que o marido tava legal na Guiana Francesa. E ela não tava, ela tinha medo, porque ela tava se escondendo, né? Exatamente. Mas aí em 5 minutos ela poderia, porque ela não tinha ocorrência policial nenhuma. O marido era legal no país. E a pessoa com simples telefonema resolveu uma questão que poderia demorar no Brasil, por exemplo, uns 60 dias, 90 dias. É, 14h43, Miguel Falabella ganha selinhos em lançamento de livro. Olha que lindo. Gracinha. Adoro, mano. Maravilhoso. Miguel tava aí, tava aqui no sul do Brasil. Fazendo uma peça Gaiola das Loucas. 15h27, Mr. P vai às compras de Páscoa em loja de R$1,99. Olha que beleza! Meteu a mão nos ovos, hein? Vê só como a manchete é verdadeira. O P não gasta mais de R$1,99 no ovo de Páscoa. Páscoa. De óbvio, jeito nenhum. E melhor ainda quando a gente ganha um monte de balinha, que nem nós ganhamos aqui. Pô, é verdade. Mandar um beijo lá pras gurias da Pauta Assessoria e Produção, que mandaram uma doce Páscoa pra gente aí com docinhos e balinhas da Cosa e do Chile. O doce. Isso, 17-7, Mirella Santos se bronzeia em praia da Barra da Tijuca. Olha, as imagens são fortes. Mirella na Barra, é a Mirella na Barra. A minha equipe estava me mostrando, as imagens são fortes. Você é cardíaco. A Mirella é ex-namorada do Latina. Do Latino. Latino. Latino. Do Latina. É, o Latino. E agora, acabou questão de 8 minutos atrás. Oito, não mais do que isso. 8 minutos atrás. 8 minutos. Será 8, 15 menos 8, 7. Era 18 e 7. Me antecipei que eu fiz a matemática. E olha aqui, galera. Juliana de Doni toma banho de mar e medita na barra. Olha! Maravilha. Na barra, medita. Galera. Como é que quem medita na barra? Tu faz assim, bonita. Fecha os olhos e medita na barra. Medita na barra. Grande fera. Juliana. Muito bom. Ô, meu, informaçãozinha na estrada. Você que tá pensando em sair agora pra praia, pra pegar freeway. Sair de Porto Alegre pra ir pro litoral norte do Rio Grande do Sul, até mesmo pra Santa Catarina, por que não? 43 veículos por minuto no pedágio de Gravataí e 34 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha. E vá com cuidado, dirija com os faróis. Bom, agora é de noite, tem que ter farol ligado mesmo. Mas de qualquer forma, se for amanhã de manhã, vai com farol aceso. É, BR-101 em Santa Catarina, trânsito intenso nos dois sentidos da rodovia, a 101 duplicada, tá? De Floripa pra Camboriú, por exemplo. Tá bem, vai daí, meu querido Pi. Daí, galera do PB, abaixo algumas frases da série Quem Nunca. Mandem um fiada... Fiada pu! Pro meu irmão Christian e pro meu primo Douglas. David Silvestre de Caxias do Sul é que mandou esse e-mail. Quem nunca ficou escovando os dentes uma hora antes de ir pro dentista não sabe que é ter medo de levar uma bronca. Quem nunca andou se equilibrando num meio fio ou em outro lugar não sabe o que é adrenalina. Quem nunca desligou o micro-ondas no último segundo não sabe o que é ser um desarmador de bombas. Que coisa, né? Quem nunca perguntou, que aula é agora? Não sabe o que é ser um aluno exemplar. Que lugar é esse? Que lugar é esse, né? Parar na estrada e perguntar no posto, que lugar é esse? Né? Isso tá... Quem nunca fez isso, né, Mr. B? Sabe que nós tivemos essa experiência no final de semana? É mesmo, perguntar que lugar é esse? Que lugar é esse? Olha a pose. Nós paramos. O bus do Pretinho. O bus do Pretinho, numa determinada cidade e tal. De repente, a turma desceu pra comprar alguma coisa. Certo. Um dos integrantes desceu. Pediu uma torrada, pediu um refri, pediu um picolé, comeu, conversou e tal. E na hora de ir embora, se virou pra balconista, uma menina, e perguntou... Escuta aqui, que lugar é esse? Bem slow, né? Olha, que lugar é esse? O Maurício Amaral é... Que necessidade de ser alguém de longe, é esse? Né? Aí ela respondeu, Sarandi! Ela respondeu, Sarandi. E aí ele, longe, não satisfeito, olhou ainda pra ela e disse... E que distância nós estamos de Chapecó? Com essa cara de galã, sim. É. Esse não. E aí apareceu a mãe da menina. Que e beleza. Respondeu, não sabemos. Um abraço. E finalmente, quem nunca perdeu a ponta do Durex e rodou ela umas 3.456 vezes até achar, não sabe o que é ter raiva. Perder a ponta do Durex é brabo, Magnata. É bruto. Aí pra tu juntar a pontinha de novo, juntar a pontinha, desgrudar a pontinha, desgrudar a pontinha, é brabo, né? Complication. Complica, né? Quem é que tá aí? Olá! Que beleza! Anônimos Gourmet, sempre com você! E hoje... O feriadão chegando! E eu vou dar uma dica Peixe. Pra você... Não! Errou! Chocolate! Errou! Ovo! É a dica pra pegar as guriazinhas! Opa! É a saqueirinha de morango! Boa! Saqueirinha de morango, boa! Saqueirinha! Saqueirinha de morango! Saqueirinha! Morango tá mais caro que o saque, ô! O morango tá caro, o alambico só come morango, tá me quebrando! E os ingredientes, 500 gramas de morango. 500 gramas, o Anônimos. Não é 500? Não, é 500. Olá, errei. 480. Grava de novo, vamos gravar de novo. Vamos lá, 500 gramas de morango. uma garrafinha de saquê. Saquê é bebida do japonês, aquela é boa. 8 colheres de sopa de cheias de açúcar. Mas pra que tanto açúcar? Tem que ter açúcar! Pra confundir o gostinho do álcool e embebedar elas mais rápido. Que isso, Anônimo? É o objetivo! Coloca tudo junto, bate no liquidificador e distribui em copinhos. Copinhos ou em jarras. Eu gosto de botar em xícara. Boa, boa, Anônimo. Xícara, eu pego o minguinho e bebo com o minguinho. Ah, é delicioso, legal. Dá um clima. Dá um clima. Um clima louco! Bem louco! Quase virou Maria Bethânia agora. Quase! Tenta, é por aí! Tenta fazer a voz. Imita, Maria. Imita a Bethânia. Imita a Bethânia, vai. Lulé! Tá bom. Quase! Eu imitava a Bethânia! E é isso aí! Voltaremos, saqueirinha! Beleza! Essa da idade do cara disfarçar que bebe, eu me lembro uma vez que um amigo meu tava junto, nós ia pra um baile no CTG lá, e ele passou lá em casa, mas já mamado, né? E aí chegou e a mãe resolveu oferecer pra ele assim, disse, Fernando, não quer comer alguma coisa? Ele disse, tá louco, chamado, aí não pega! Se entregou, Gris, só beber. Aí, né, cara? Numa livraria, o cliente pediu pro balconista, por favor, queria comprar aquele livro Como Ficar Milionário da Noite pro Dia, o senhor tem? Aí o nego velho olhou pra ele. Claro, querido, dá só um minutinho que eu vou buscar ali pra ti. Vendedor volta com 2 livros e começa a embrulhar pro cliente. Moço, desculpa, só pedi 1 livro. Eu sei, querido, o outro é o Código Penal. Nós vendemos sempre os 2 juntos, já pra galera. Vai precisar. Aí as bichinhas. É piada bichinhas, também? É piada velha. Piada velha do porão! Apoio! Casa dos Todos! Cobrimos qualquer oferta! Muito boa, muito boa. Muito boa, essa piadinha vai pro Matheus Fluke e pra sua namorada Jennifer. Encontrei o Matheus Fluke ontem no centro de Porto Alegre. Pô, que beleza, por exemplo. É isso aí, grande abraço. E o Matheus? Matheus Fluke. Depois de uma madrugada fracassada, as duas bichinhas conversam. Ai, amiga, hoje não caçamos nem um bofe. É melhor a gente subir nas tamancas e se mandar. Já deu, né? Tem razão, fofa, mas antes vamos dar uma passadinha na farmácia. Eu preciso tomar uma injeção. Ih, menina, tá bichada? Tá bichada, bicha? Isso. Não, não é nada disso, criatura. Eu só quero ir lá pra farmácia pra ir pra casa sem ter, pra não ir pra casa sem ter mostrado a minha bunda pra ninguém. Que bichinha, você tocou. Era só bichinha, tocar pro Bebeto. Deixa eu tocar uma da bichinha na sequência aí da tua. Aí essa bichinha resolveu virar feirante. Acordou bem cedinho, encheu a caminhonetinha de frutinha e foi pra feira. Aí armou a barraquinha dela bem do ladinho de um gringuinho que tava anunciando bem alto pra todo mundo ouvir. Só banana! Só banana! É só banana! Só banana! É só banana! E aí a bichinha... É só caqui! Só caqui! Só caqui! Só caqui! Só banana! Só caqui! Só banana! Só caqui! Vai, Potterzinho! Uma piada também, vai! Piada do Potter! Apoio! Lacoste, o jacaré que não virou bolsa! Boa! E aí o investigador gay... Né, chega e pergunta pro outro investigador gay. Falar em gay, parênteses, por falar em gay, no nosso classificados de hoje, nós temos um homossexual à procura de sua cara metade. Portanto, não perca. Daqui a pouco, daqui a 7 minutos, nós estaremos fazendo o anúncio do Tiaguinho. Que legal. É um Tiaguinho 66. Legal. Quase. O Tiaguinho quase estará vendendo, estará se anunciando aqui. Estará... Legal. E aí o investigador gay, né? Pergunta. E tu, Potter, vai respeitar. Mas eu respeito encontre... qualquer gay. Qualquer gay. O investigador. Para que ele encontre. O investigador homossexual. O investigador homossexual pergunta pro outro investigador homossexual que formava uma dupla na polícia. Certo. Alguma pista? Não. Nem mesmo um fio de cabelo? Não. Ótimo, então prenda um careca. Ô meu, domingo tem pretinho básico no Festival Onde? Internacional de Balonismo. Vamos, vamos, vamos. estaremos em Torres nesse domingo à noite no Festival Internacional de Balonismo. Liberado o balão. E no sábado, parte do Pretinho, 63,4% dele, estará em, no Balneário, ou em Balneário? Em Balneário Camboriú, num evento da Red Bull lá. Isso, né? Red Bull Showbox. Os carrinhos que descem na ladeira lá e nós estaremos junto com o Márcio Garcia. Márcio Garcia vai estar nos ajudando lá. Vai estar nos dando uma mão lá. Eu, KG, tá, Mr. P e Marcos Piangers. Eu pai, o Pretinho descendo a ladeira. Tá bem. Certo. Vamos ver aí, Pi. De novo eu? Aham. Então vamos. Vai trabalhar, né, tio? Tá galera do PP, sou o Jackson Guerin de Porto Alegre. Mando o aqui pandeiro. O que os pobres têm de mania. Mania de pobre? É. Ah, isso é muito bom. Manda um tô gorda pra galera do goleiro do Ceará. E um é jornalismo, amigo. Não, é pergunta, jornalismo. É pergunta ou constatação? Tô gorda. Não, é a pergunta aquela do Porã lá. Ah, tá. É que aqui não veio ponto de interrogação, então. Tô é verdade, é jornalismo. Isso, pra toda a galera da empresa padrão. Ah, empresa padrão, legal, hein? Ah, sim, porque ele diz aqui, os caminhões são tudo, todos eles ligados na Atlântica e ouvem o PB todos os dias. Abraço, abraço. Que beleza. Padrão de qualidade. Muito obrigado. Logo aí, galera. Entrega pobre logo. Tem mania de gritar pela janela do ônibus pra um amigo que viu na rua. Ah, é? Ô, KG! Oi, KG! Pobre tem mania de botar CD velho na roda da bicicleta e sair na rua achando que tá balando. CD? Mas você bota CD agora? Bota CD. Eu botava também. Não, de peraí, peraí, são duas coisas diferentes. É diferente. O CD, barulho. O CD que coloca não é pra fazer barulho, é pra refletir. Isso, é pra refletir, pra usar como refletor. Magalhães. Dá pra refletir. É o Magal da bicicleta, Magal mais ou menos como rebaixar e botar aro. Dá pra colocar a tampinha de refri colorida também no raio? Fica bem, irmão. Eu tenho aí. Legal, Alcemar, legal. Na Tigrão do Alcemar tem. É, tem. Pobre também tem mania de escrever na lataria de carro sujo. Lava-me, por favor. Ah, isso é clássico. Pobre também, cara, tem mania. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti, tu que é um cara que gosta muito de carro, assim como eu, talvez até mais do que eu hoje em dia. Tu tem ainda fixação por lavar teu carro? Por deixar ele limpo, sim, por fora. Eu tô, por dentro, ok, tem que limpar, mas por fora, tu tem sim, ainda? Sim, ainda hoje passei de manter sempre brilhando e tal. E curiosamente, na sexta-feira de tarde, aliás, um abraço pro Vitor, fez espelhamento no meu carro. É mesmo? Com o material da 3M, fora, sério, mas é um absurdo a maneira. Espelhamento. Sabe que eu não sei você, mas como é que vocês mantêm o carro limpo, manda lavar. Olha, eu não sabia que tinha que lavar carro, não sabia. Desde que eu não tenho mais carro preto, eu diminui muito as lavagens. Carro preto é terrível, cara. Parece que eu tenho um carro prata agora. Bah, o prata é tribum, cara. Esconde a sujeira. Não aparece. O preto é impressionante, cara. Tu lava no dia seguinte, tu diz, pô, lavei ontem. Dupi é prata. Não, Dupi não. Bom, mas enfim, desculpa a pergunta aí. É, não, mas é. Eu continuo mantendo um paninho ali. Pobre tem mania de pegar pneu velho pra fazer balancinho pro filho. Fazer balanço, cara. Legal. Ou pegar a câmera do pneu pra fazer boia no mar, depois se afoga. Legal também. Se afoga lá na Praia do Pinhal. Pobre tem mania de levar copo do McDonald's pra casa. Pobre tem mania de colecionar cartões de telefone. Pô, papelão, é copo de papelão, meu. Pobre tem mania de demorar duas semanas pra tirar o plástico da tela do celular. Ah, pra proteger, né? E tem pobre que compra iPhone e compra a tela que protege a tela do celular. Sim. E o caso do tio Nico, que não é mais pobre, graças a Deus, ele tá bem agora, mas ele continua deixando as etiquetas da jaqueta, do chapéu. Ele deixa, porque aí pra alguém trocar. Pergunta, pô, tá com a etiqueta? Ele diz, é novo. Eu disse, no momento que eu tirar a etiqueta, não é mais novo. Um ano que já tá com a etiqueta. Não, ele fica sendo dois, três anos. Pobre tem mania de falar alto dentro do ônibus. Pobre tem mania de entrar na farmácia só pra se pesar. Tem uma outra clássica agora, sabe qual é? Colocar no alto-falante do seu celular a música tocando. Entende? Uh-huh, aí tu entra no ônibus, tá tocando umas 4, 5 músicas, fica escutando as músicas, os caras ficam aí, sabe? Sim, sim. E finalmente na lista, pobre tem mania de colar chiclete debaixo da mesa escolar. Ah, acho que não é só pobre, hein, cara. Passar tatu também. É, eu peguei já um chiclete colado embaixo daqui da minha mesa e não foi eu que colei. Não, porém, só tu sentei uma outra coisa que você sair, meu. Pobre gosta de fazer. Pobrinho gosta de fazer isso, quer se encontrar. Pra falar de desgraça, só fala de desgraça, tipo, da desgraça alheia, assim. Não, mas tem uma coisa boa. Só fala de coisa ruim. Mas da desgraça pessoal, né? Pobre é desgraça pessoal, O meu pai já disse que pobre não tem problema de ereção, por exemplo, né? E nem infertilidade, assim, isso não tem problema, né? É sempre um monte de filho, tá sempre legal, tá sempre funcionando. É verdade. Isso aí é problema pra quem tem muita grana. Mas também, né, cara, cá pra nós, o cara ser pobre e ainda ter problema de ereção. Mas não tem problema. Ele não tem, eu não sei como é que eles fazem os filhos, cara. Isso que eu não sei, porque o casebre é pequenininho, às vezes ali, né? Ele monta de filho dentro, cara. Fica apertadinho. Ele deve botar pra fora aquela gurizada. Saiam! tá aí que hoje vai rolar, gurizada. É um atrito, tá é um atrito. Ô, meu, vamos fazer os classificados aqui? Sim, sim. Vamos fazer, então. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. A primeira vendendo 3 livros do Senhor dos Anéis. Ah. Os 3 são novos ainda dentro do plástico. Os 3 livros do Senhor dos Anéis novos no plástico. Tô pedindo R$25 por livro. Deus, o livro. Nas livrarias estão sendo encontrados por 40. Ah, bom. De preferência que o comprador more perto da UFSC pra poder pegar direto comigo aqui em Floripa. Vendo senhordosanéis@gmail.com. Eu já li. Já leu? Chato. E aí, meu? Valeu, bebê, mandou o bruxo aqui. Outra. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, meninos do PB. Eu quero agradecer desde já pelas boas risadas que vocês me proporcionam na hora do almoço. Mas sem muita delongas, quero fazer um pedido a vocês que me ajudem a achar um parceiro. É isso mesmo, um parceiro. Sou gay e preciso de um namorado. E peço que me ajudem a encontrar meu príncipe. Sou moreno, 1,72m de altura, 58kg, 19 aninhos, aí, Potter, sou muito divertido, gosto de sair em bons restaurantes, boas festas e excelentes lugares. Ah, gosto de gastar. Procuro um cara parecido que tenha de 19 a 26 anos. Ah, tô fora. Amo vocês, meninos, escuto todo dia o programa da 1 e da 6. Peço que divulguem hoje no PB das 18. Olá. Grande abraço, anota o e-mail do cara aí então, é Tiaguinho, Tiaguinho com um T... H-Y. Olha aí, o Tiaguinho começa com tia, né? O tia. Começa com tia, mas o tia é H-Y, tá? T-H-Y-A-Guinho 66, Tiaguinho 66 @gmail.com. O Tiaguinho 66 virou pro outro lado, então? Eu não sabia, tocou na tribo. Tocou na tribo, Tiaguinho? Tocou na tribo, naquela época eu já achava. Tiaguinho do Exalta também, né? Do Exalta? Tem Tiaguinho do Exalta, não tem Tiaguinho do Exalta? Tocou na tribo, esse tocou com a Fernanda Souza, Matheus. Esse tocou horror em todo mundo. Bom, então boa sorte pro Tiaguinho 66, @gmail.com, Tiaguinho com H-Y, T-H-Y. Boa sorte, queridão, tomara que tu consiga alguém aí pra suprir as carências. Um cara cabeça. Se ele conseguir, descolado, entenda bem. Se ele conseguir, que ele mande um e-mail pra gente pra ver se isso deu certo. Óbvio, muito bom. Não precisa foto. Não, mas se ele quiser mandar foto, bora. Não precisa foto. Não queremos foto. Nós queremos que ele nos informe se ele conseguiu ou não atingir o objetivo. Uma foto do casal depois. Pelados. Tá, manda um e-mail dizendo se deu certo. Exato. É isso aí. Com foto. Tá bem, queridos? Bem intervalo. Show de intervalo. Voltamos em seguida. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. 20 minutos para 7, estamos com o Big. O Big é preço baixo todo dia. E da Miller, a moda está nas ruas. Doutor Alceu? Exatamente. O senhor já comprou ingresso pros seus netinhos, pro seu sobrinho e pros seus... Quem mais eu esqueci agora? Pro Atlântida Festival, doutor Alceu? Eu não ia me dar, doutor Pé. Doutor Alceu, infelizmente eu não tenho mais como lidar porque os meus já acabaram. Eu preciso de 14. Eu ganhei 4 e os meus 4 eu infelizmente já liberei. Então eu vou lá na petisqueira, doutor Petra, eu vou comprar. Pode comprar no cartão de crédito, doutor Alceu, pode entrar no site do Atlântida Festival. Mas quer que vai pagar o cartão depois, doutor? O senhor, mas é daqui a um mês, no máximo, no mínimo daqui a um mês, você pode parcelar em 3 vezes, doutor Alceu. É AtlântidaFestival.com.br e pelo call center 4003-1212, você pode comprar pelo cartão de crédito o seu ingresso pro Atlântida Festival. Vamos lá, doutor Alceu! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, tá todo mundo indo pra ressacada, doutor Peter. O Avaí, o Botafogo decidem vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. E agora é real isso, porque o jogo é cedinho, é às 7:30, né? O Leão promete pra cima do Botafogo. Um empate em 0-0 ou um empate em 1-1 classifica o Avaí. Exatamente. Foi 2-2 no Rio, né? É lá na Copa do Rei, doutor Peter, que é a Copa do Brasil da Espanha. Certo. Tá dando Real Madrid pra cima do Barcelona, tá 1-0. Gol do Cristiano Ronaldo. Assim, pois não, acabamos de executar um gol de QBC. É isso aí. De quê? De QBC. Q? Que beça. Que beleza. É superior do corpo. É demais o sotaque. Né, deixa eu aproveitar aqui o espaço, doutor Alceu, para agradecer a Vinícola Perini, que mais uma vez nos presenteia. Dessa vez com o Chardonnay. Chardonnay. Branco seco pra comer com bacalhau domingo de Páscoa. Ah, que beleza. Pô, e a Serra Gaúcha faz excelentes vinhos brancos. Vou começar a comer bacalhau hoje. Então, muito obrigado a Casa Perini, que mandou aqui pra gente o seu Chardonnay. Branco seco, fino do Vale Trentino. Deus do céu. Demais. De que branco elegância. Seco é demais. Que elegante. Doutor Alceu, matou aí? É, tapamento, doutor Pepe. Muito obrigado, doutor Alceu. Vamos dar mais uma bandinha aqui. Doutor Potter. No Pretinho Básico, começar pelo Potter essa rodada aí. Vai, Adriano Potter. Imperador Facts. O líquido amniótico da mãe do Adriano era vodka. Adriano vai ao posto de gasolina só pra encher o tanque. Do vômito de Adriano foi criado o absinto. Meu Deus do céu. Uma vez, Flamengo. Uma aranha mordeu o Adriano. Ela morreu bêbada. O Adriano usa álcool em gel como patê. Adriano transpira éter. A diferença entre Adriano e o Mussum, olha o Mussum, Zacarias. Ai, Mussum. É que o Mussum bebia, mas trabalhava. Adriano se machucou de propósito, pois o Corinthians está atrás do Sidorf, não da Smirnoff. Pra quem não sabe, Adriano arrebentou o tendão de Aquiles, né? Lesão de craques. O Adriano que é carinhosamente chamado pelos seus amigos de pudim de álcool, né? O Adriano diz que ele não fica bêbado. Ele bebe, bebe, bebe, não fica bêbado. Tipo Garrincha. O Garrincha tomava um xarope desde um mês de idade que tinha álcool, que tinha álcool, né? Então se acostumou. O Adriano não fica bêbado, não dá fiasco. Ele bebe, bebe, bebe. Mas bebe. Tá bem. E aí, Porazinho? Olha, tenho aqui coisas que você deve saber sobre as mulheres. Boa, Porazinho. Como estamos aí na véspera da Páscoa, o pessoal vai comprar uns ovinhos, vai dar uns ovinhos pras mulheres e tal, que né? Aquela isso, coisa. Porã? Boa, mas o quê? Tu não vai dar ovinho pra tua namorada? Se tu não der, alguém dá, mano. Eu acho que assim, no mínimo dois ovinhos pra cada esposa. Um grande abraço pra cada esposa. Peraí, para tudo. Pra cada esposa. Para tudo, como é que o Pipo pescou? Quantos ovinhos pra? No mínimo dois ovinhos pra cada esposa. Pra cada esposa, disse o Porã. Tá bom. Quantas tu tem, Porã? Um grande abraço ao Emerson Capri. Cada esposa aqui da mesa, cada um de vocês dará dois ovinhos. Eu vou dar dois ovinhos e um coelho. Um bastão de leite. Um coelho, isso aí. Eu sou do tempo do bastão de leite. Foi, esse chocolate era bom, cara. Era bom. Não sei se tem mais. Não existe mais. Acho que tiraram do mercado. Tem que ser coelho maciço, querido. Bom também é a sensação que tu morde e escorre aquela meleca. Que coisa de louco. É bom aquela meleca escorrendo. Mas então vamos às coisas que você deve saber sobre as mulheres. Para elas, a careca de um homem pode ser explicada pela genética ou pelo destino. Barriga mole de chope não tem desculpa. Eu quero dizer que eu quero defender os bebedores de chope, porque esse eu... Pessoal, o Porão vai defender quem bebe chope. Porque eu, quando bebia, e bebia bastante... Agora bebia. Eu nunca tive barriga mole de chope, sim, uma barriga bem durinha. Barriga mole. Bem durinha. Grande abraço a você que tem barriga dura. Barriga dura. Tudo duro em mim, tudo duro. Ai, todo duro. É o famoso lutador, durão. Todo duro. Outra coisa que você deve saber sobre as mulheres é que até a Sharon Stone tem celulite. Isso aqui é velho, hein, cara? É óbvio que a Sharon Stone hoje é um maracujá de gaveta. Já era, meu. Nunca peça para que elas escolham para onde vocês devem ir no primeiro encontro. Elas gostam de ser levadas. Óbvio, isso é verdade. Isso é verdade, cara. Aliás, a mulher gosta de ser levada para tudo que é lugar. Tem que levar, não fica perguntando muito. Onde é que nós vamos almoçar? Não pergunta, leva ela para almoçar. Para mulher, tu não pode dar opção. É, tem essa. Não pode dar. Como assim, querido? Ou tu dá opção ou tu não dá opção. Entendeu? É isso aí, é uma coisa de louco. Mulheres adoram telefone. Mulheres adoram telefone. É uma boa forma de tagarelar alegremente. Alegremente, sem necessidade de se arrumar pra sair. Olha aí! Mulheres! Olha aqui, isso aqui é uma verdade. Mulheres odeiam ser chefiadas por mulheres. Hã? Mulheres costumam se derreter quando percebem que um homem precisa de um colinho. Vem cá, Potter, eu vou te dar um colinho. Que bonitinho, cara. Elas amam discutir a relação, porque é a partir disso que descobrem as fraquezas e os defeitos dos homens que estão ao seu lado. É verdade, Porã. É isso aí. Elas odeiam o restaurante rodízio por quilo. Self-service. Ou aqueles tipo, como quanto aguentar, entendeu? Elas não gostam. Se elas perguntam, tô gorda! A resposta única, óbvia e esperada é, claro que não! Nem pense em dizer outra coisa. Não, não, é melhor só murmurar, fazer um... Não diz nada. Não, porque se tu tem que ser enfático no não. Porque se tu murmurar, ela não vai entender e aí o bicho vai pegar. Aí ela escolhe, né? Aí ela escolhe. Se tu der um segundo pra pensar, se tu pensar antes de responder isso, tu já dançou, entendeu? Tem que dizer, claro que não, mano. Claro, mas fica olhando fixo pra ela, assim, às vezes. Pode comer esse potão de sorvete, querido. Vai. Vai, meu compadre. Fica encarando ela um tempão que aí dá. O nego velho todo galante ao ser apresentado pra aquela gostosa, maravilhosa, aquela gata. Porra, querida, mas que loucura, tua mão é tão lisinha, né? É que eu uso luvas há pelo menos 5 anos. Então me explica uma coisa, querida, e eu que uso cueca há 40 anos e tá sempre enrugado. Não muda. Ai, aliás, né, cara, se ruga fosse sinal de velhice. É verdade. Vai daí, meu querido. Já? Zacarias. Essa música é causava, muita alegria, causava um certo trauma pra mim quando eu morava em Alegrete. Porque pra mim esse era o sinal que terminou o domingo. Era o domingo. Vai dormir, cara. 8 da noite, agora vem o show da vida e é cama. Aí entrava aquela. Viu que o Pedro. Bons tempos aqui, Pedro Maroto 90 não cantou. Pedro 90 não cantou. Pedro 90 não cantou. Não, tu cantou, Zacarias. Tu cantou, Pedro, Zaca. Manioto, Pedro não, Pedro para não você, sabe. Eu não cantei. Não. Para você que é 90, você que é 90, Pedro, como é Pedro Manioto, era a trilha do programa Os Trapalhões, do qual fazia parte o Zacarias e o famoso... O Didi! Pô, o Didi tá nativo ainda, até hoje, na Globo, Didi, né? Dedé, tá Didi, Didi Dedé, Dedé também. Didi Dedé, Mussum e Zacarias, Homem, agora eu tenho certeza que quando a gente cantou essa música dos Trapalhões, a gente emocionou uma galera, velho. Com certeza. Porque era um tempo muito bom. E a versão que tinha da abertura do Fantástico era lenta, cara. Eu me lembro que era um arranjo lento. Isso mesmo. Olhe bem, preste atenção. Anda na mão dessa também. Nós temos mágica para fazer assim a vida vem prazer. Bárbaro. Essa aí eu já não me lembro. E aí, Sidão, agora tu te emocionou também, né? Eu estava só ouvindo e me lembrei daquele tempo. Era fantástico. Tu conhece o Zacarias, Sidão? Muito, convivi com ele. É mesmo? Ah, e eu costumava cruzar pelos corredores da Globo com ele sem a peruca. Ah. Que poucas pessoas viram a careca do Zacarias como eu vi. Como tu, né, Cid? Corredores largos da Globo, né, Cid? Pra te poder passar sim, junto. Sim. Ah, naquela época ainda era maior a minha cabeça, eu confesso. Eu fui envelhecendo e diminuindo um pouco. Vai encolhendo, né, Cidão? Mas eu fico emocionado quando eu recordo deste tempo todo, porque foi o auge da minha vida. Não chora, Zacarias. Cidão, faz o seguinte, Cidão, vai ensaiando o salmo especial de Páscoa, que daqui a pouquinho a gente te chama de novo. Ah, eu vou Zacarias aguardar. Tá triste. Dá uma sentadinha aqui, vem vou aqui. Vou aguardar. Vai lá, vai lá. Senta ali com o Fetra. Vai, Zaca! A charadinha de Zacarias! Qual a diferença? Oi, Boleto, vem! Oi, Zaca, pô, sou teu fã. Sou teu fã, sou teu fã. Qual a diferença entre um padre e uma Mercedes? Tem. Entre o quê? Um padre e uma Mercedes. Um padre e uma... A Mercedes ainda tem os bens. Não, o padre Benz e a Mercedes Benz. Boa, Gerinha! O padre reza e a Mercedes Benz. Ah. Outra, qual a fruta que adora andar de avião? Tem. Avião. Tá lá. Passa. Passa. A tangerina. A tangerina. Quem inventou a fila indiana? A fila indiana? Essa é muito boa. Quem o quê? Quem inventou a fila indiana? A fila indiana. Essa é muito boa. Grande. A indiana, não? O Indiana Jones. Muito ruim. Foi péssimo, Zacarias. Ele tava de bochete, ele tava sendo irônico. Eu gostei. Será que o Alcimar gostou? Eu gostei. Qual? E o Anônimos gostou? Ah, eu gostei. Betânia. Eu adorei essa cheirada. Vai, Zacarias. Obrigado, Betânia. Qual o país onde se passa mais café? Tempo. No Equador. E a última pra matar. Mas deixa que eu, Montinho. Qual a bebida preferida do Papai Noel? Tempo. Não fala, para aí, cara. Natal Nobis. Natal Nobis. Tá, largamos, vai. Gin com Bells. Gin com Bells. Gin com Bells. Gin com Bells. Tá bom. Obrigado, Zaca. Como a gente falou sobre os diplomatas, né? No... Atira nesse louco aí. Mata de novo. Tu tá mal enterrado. Pela louca da marreca, vai, marreca. Cara, a gente falou sobre diplomata, né? Que o diplomata tinha que ter curso de direito no programa da UMA, lembra? Sim. Nosso ouvinte Everson Camargo manda aqui, avisa aí que não tem, basta fazer o curso do Instituto Rio Branco. Isso aí. E pode ser qualquer pessoa com qualquer nível superior. Qualquer nível superior. Ah, não precisa ser. Não precisa ser em direito o nível superior. Só é uma das provas mais difíceis, pois envolve provas de português, língua estrangeira, história, literatura, geografia e conhecimento de cultura geral do Brasil. Então depois, redação e finalmente, legislação. Tá bem? Tá. Obrigado, bem. Everson Camargo. Valeu, querido. Manda aí, KG. Aproveitando o dia do disco, que é hoje, né? Uma piadinha sobre disco. Ah, boa. Dois homens estavam conversando numa fila de alfândega e um reparou que o outro estava com uma caixa de uvas argentinas. Uva! Cara, a melhor uva que existe no mundo, aí, cara. Cacelha, é essa que tu compra. Cara, as uvas de outro lugar não são que nem as nossas. Eu acho que as da Serra Gaúcha são mais legais que as argentinas, não. Porque lá se produzem os vinhos Perini. Tirando Perini. Ah, é verdade. Tirando o Perini, as uvas. As melhores são da Argentina. E aí o cara pergunta, mas pra que essa caixa de uvas argentinas aí? É, pra minha mulher que tá grávida, ela tá com um desejo e como não era a época no Brasil, tive que ir lá na Argentina pegar uvas argentinas. Ah, mas isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Tu viu, quando a minha mãe tava grávida, teve vontade de comer discos de vinil arranhado. Olha! Cara, arranhado não é legal. Vinil arranhado, ela teve vontade de desejo de comer disco de vinil arranhado. Tinha que ser arranhado. E você acha que o meu pai deu? Você acha que o meu pai deu? Você acha que o meu pai deu? Você acha que o meu pai deu? E você acha que o meu pai muito deu? Boa, Girena. Você acha que o meu pai deu? Boa, Girena. Quem mandou foi o Silvio César de Porto Alegre. Silvio César aí. Ô, Zacarias, volta aí, quero fazer uma charadinha. Zacarias. Ai, dúvida, onde ainda? A nossa ouvinte, Bruna Cavalcante, manda aqui pelo Twitter. Um animalzinho pesava 1 quilo, Zacarias. Perdeu 100 gramas. Qual é o nome do animalzinho? Tempo. Aliás, que animalzinho é este? Pesava 1 quilo, perdeu 100 gramas. Ai, não sei. É o esquilo. Obrigado, Bruna. Gostou, Zaca? Adorei. Vai, Pi, vai tu aí, vai. Ai, que loucura. Vai, Pi, já tava ali. Opa, já tava ali. Galera, aqui é o Jonathan de Floripa. Manda um pó ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pra galera da Ciane, parabéns pelo programa. Ouço todos os horários e tal. Aqui em Floripa, todo mundo tá ouvindo o PB. Tava lá, Cristiano Manuel fez o gol agora há pouco. É, estava ele ali. Cristiano Manuel e um brasileiro andar por uma estrada, de repente notando algo estranho, o brasileiro perguntou, o que foi, Cristiano Manuel? Tá sentindo alguma coisa? Olha, pois, pensei, claro que estou a sentir, será que não estás a perceber? Estou com uma baita de uma dor de barriga, preciso confessar-te a ti. Ah, mas aí o brasileiro olhou para ele, ué, mas para aí. Ah, para aí, eu paro o carro, né? A gente para, vai ali no meio do mato e faz tuas necessidades ali. Ora, poxa, até poderia fazer, mas como vou me limpar se não tenho aqui nada? Não, parei um pouquinho, deixa eu te explicar. Mas eu também passei por um perrengue desses aí, me deu uma dor de barriga, parei o carro, fui pro meio do mato. Tinha uma nota de um pila na carteira, peguei aquela nota de um pila que não tava valendo muito mesmo, e me limpei desse jeito. Vambora, segue adiante. Ah, ora, poxa, então eu vou fazer isso. E lá se foi Cristiano Manuel pro meio do mato. Não deu 15 minutos, voltou ele, mas cheio de merda por todo o corpo. todo lambuzado. Ué, Manuel? Cristiano Manuel, o que que houve? Ora, pois, eu vou te dizer a verdade. Eu não tinha uma nota de um real e acabei me limpando com duas de 25 moedinhas e uma de 50 outra moedinha. Não deu. Ai, cara, dois gurizinhos, um de 6 e um de 7 anos, estão no maior bate-boca. Ah, o meu pai é o melhor cultão. Não é nada. Ah, meu irmão é o melhor cultão. Não é nada. Ah, minha mãe é melhor que a tua. É, isso meu pai vive dizendo. No bico. Vai, meu Potterzinho. Uma piada, vai. Piada do Potter. Apoio. Casa de sucos do Gu. Bateu aquela vontade de suco, vai tomar no gu! E aí dois loucos estão num sanatório, aí chega um e pergunta pro outro: você sabe o que eu tenho escondido aqui nas minhas mãos, Maurício? Eu sei, é um elefante. Assim não vale, você viu o rabinho dele? Não, cara, agora é o seguinte, eu vou pedir a atenção de vocês para Cid Moreira, porque nós ainda temos tempo, são 6:53 ainda que temos, então o Pi vai começar aqui a dar o lugar pro Cid. Dá licença, Pi, deixa o Cid sentar aí. Obrigado, Pi. A cabeça. Agora sim, Cidão. A cabeça. Mas bem a canto perto da fonte, bateu. Do tamanho do galo. Cuidado. Não é fácil ficar com esta dor, pois eu preciso tomar umas 42 aspirinas para aliviar. Eita. Posso fazer os salmos? Pode, Cid. Hoje nós temos muito tempo para fazer o teu salmo bem direitinho. Para mim é bom. Vamos comer peixe, eu e Féter. Boa! Vamos meter um bacalhau claro, hoje, Cidão. Os caras não comendo bagre, para mim tá bom já. Olha, não, e amanhã vamos comer um costelão lá no Cagê. Ah, um costelão do Cagê? Não, costelão lá no Cagê. Se quiser levar a Zuleika, tá liberado. Só os amigos e a Zuleika. Não fale o nome dela. Por quê? Porque eu armei com o Judite. Ah, bom. Pode levar a Judite. Não posso. Pode levar a Judite, então. Ah, levo as duas. Tá, beleza. Claro, vamos fazer uma coisa diferente. Um tarado, esse cabeçudo. Cale a boca, seu merda. Ei. Esse é o Neto Fagundes. Esse é o Neto Fagundes, não dá pra falar assim com ele. O que ele faz? Olha o facão que ele tem na cintura ali. Ah. É o famoso três listras. Olha Adidas. O que eu tenho na Adidas. Cintura aqui. Você já me viu? Viu o meu facão? Ué, tô fora do teu facão. Ah, eu vou dar. Esse aí não é o Davi, esse aí não sabe brincar. Esse aí parte pra agressão. Aí esse é nego velho, Agressor, violento. Bichona. Que isso? Vem cá, cabeçudo, vem cá aqui. Não. Faz o salmo, Cid. É, Cid. Deixa fazer o salmo aí. Vai acabar o tempo. Quem salmão, é esse peixe, gordo? Páscoa. Quem é este gordo? Aqui, eu vou te dar um ex-gordo. Não, não é mais gordo. Vai terminar o tempo. Ele já foi mais gordo do que não, isso. Não, já foi gordo. Hoje ele é forte. Enorme. Você tem que ficar como eu, tinindo. Olha, vou baixar as calças, olha. Ficar só a cabeça. Que horror, lamentável. Vou fazer os salmos pela Páscoa. Preste atenção. Diz assim: tira o sutiã, tira a calcinha, que eu quero ver o seu corpo balançar. Deixa a vergonha de lado. Você de Moreira, vai vendo o corpo balançar aí que a gente vai ter que botar a voz do Brasil. Você estava fazendo o meu salmo, seu agora. Mas quem é você que escreveu esta porcaria aqui? Trouxe os ovinhos de Páscoa para você. Ah, é? Eu quebro eles. Vem aqui. Muito obrigado pela sua audiência no Pretinho Básico nesta semaninha curta que nós tivemos. Tenha cuidado na estrada, viaje, vá e volte com segurança. Esteja conosco segunda-feira mais uma vez. Um bom feriado, boa noite. Tchau.